nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz viver a total. A esperança e na certeza te encontra sempre incerta. Fazer ou não fazer.